Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 107. Esta noite, onde temos três jogos para falar, dois deles já aconteceram, um deles ainda vai acontecer esta semana, e vamos dividir aqui o programa em dois. Vamos ter um convidado a partir das 10 para falar aqui um bocadinho connosco sobre o lançamento do seu livro. Mas ainda antes de irmos aqui ao programa de hoje, obviamente tenho que dar as boas-vindas ao meu painel habitual, Pedro Varela. Boa noite, começo por ti. Bem-vindo uma vez mais. Olá Mariana, olá João, olá a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir e que nos vão ouvir nos próximos dias. Boa noite, vamos a isso. E vamos a mais um programa, aquele que é antes do Natal e antes da vinda de Miguel Garcia, certo, João? Bem-vindo. Certo. Boa noite Mariana, boa noite Pedro, boa noite a todos. É verdade, antes da vinda de Miguel Garcia ao Sporting 160, acho que vai ser um dia especial com muita história e Miguel Garcia ficará sempre registado como alguém que nos marca exatamente no calendário que nós fizemos naquele dia. Portanto, se nós perguntamos aí a qualquer pessoa do Sporting, sabe exatamente o que estava a fazer no dia do gol de É Alkmaar. um com quem e por aí É verdade. fora. No outro dia, o Pedro, na brincadeira, disse-me: há duas perguntas que nós sabemos. É aquela pergunta: onde estavas no 25 de abril de 74? Mas não é para nós que nascemos depois. Mas, e obviamente é uma paródia dos Gatos Fedorentos. E depois a pergunta é: onde estavas realmente no dia do gol de Alkmaar Miguel Garcia? E, portanto, acho que toda a gente sabe isso. Agradecer também aqui, já Que é agora, à 5 de Betânia. maio de 2005, que também é fácil decorar, que é É 5 fácil, de 5 5 de de maio, 2005. é verdade. Não, também não se E esquece. quase no meu dia de anos, e portanto, e agradecer à Betano, que também nos tem ajudado aqui no Sporting 160, mas já sei que ias dizer isso, mas agradecer, já que Exatamente. é fundamental também o apoio que nos têm dado, e principalmente para os bilhetes, que vai haver de certeza para o Sporting Portimonense. Ora, aí está, e já vamos também aproveitar para falar sobre isso, não sem antes deixar um obrigado, obviamente, aos patronos do Sporting 160. Os conteúdos continuam por lá, portanto, se quiserem apoiar este projeto, patreon.com/Sporting160, temos todo o gosto aqui em agradecer a vossa ajuda, obviamente. E vamos aqui aos temas, e vamos temos meia hora para falar aqui de três jogos, obviamente, não querendo pegar muito ainda no jogo de Penafiel, mas só ter aqui umas ideias gerais, porque já tivemos também o pós-jogo no Patreon. João, Tiago Tomás, que voltou a marcar num jogo que também fica marcado por esse mesmo regresso ao campo. Sim, agora até me fizeste parar o cérebro, disseste: vamos voltar aqui a três jogos. O jogo Penafiel, já nem estava a lembrar do jogo Penafiel. Tinha... É verdade. Ok, muito bem, deixa-me aqui refrescar a memória. Sim, foi o gol de Tiago Tomás, não é? Num jogo. Exatamente. Aquele jogo que dava para adormecer, Foi claramente. os serviços mínimos. Portanto, o Sporting ligou ali os serviços mínimos, deu para jogar com alguns jogadores, dar minutos a alguns elementos da equipa e outros que estavam a recuperar também de lesões para terem alguns minutos. Foi um jogo globalmente fraco, diria eu, em que realmente o Tiago Tomás aproveitou ali para marcar um golo, embora eu acho que pudesse fazer um bocadinho mais contra equipas com menor qualidade, como a Penafiel, com todo respeito, obviamente, mas da Segunda Liga, e houve alguns que aproveitaram também para se mostrar, como o Gonçalo Esteves nessa partida, tanto que depois foi titular agora no último jogo em Barcelos, e portanto foi Exatamente. um jogo onde o Sporting utilizou os serviços mínimos, descansou muito na segunda parte, diria eu. E para quem foi assistir, como o Pedro, descansa bastante, não é, Pedro? Um bocado seca a segunda parte, Tirando o mas pronto, frio. tirando o frio, mas o que vale é sempre o companheirismo das viagens e obviamente, estar presente a ver o nosso grande Sporting. Mas acho que sim, acho que foi o suficiente. Mas o mais importante e o objetivo era passar à Final Four da Taça da Liga para defender o título conquistado na época passada. Portanto, vamos voltar a Leiria, vamos voltar a lutar, vamos jogar contra o Santa Clara em Leiria e para depois estarmos na final, seja contra quem for. E afinal, que é para ganhar? Pedro, em boa verdade, eu queria falar disto já no jogo de Barcelos, mas vou aproveitar para falar agora. Dois jogos, duas expulsões. Em Penafiel foi Tabata, em Barcelos foi o Neto. Não vamos falar aqui de arbitragens, até porque, na minha opinião e na tua também, já falaste sobre isso, o Neto foi bem expulso. Mas a questão Da é, lata também. isto não condiciona, exato, isto não condiciona aqui um bocadinho as escolhas de Rubén Amorim? Olha, Tabata tinha a questão que já até tínhamos falado isso várias vezes no Sporting 160, no pós-jogo, que era a eventualidade dele poder continuar e ser titular, e isso acabou por ser um problema, porque ele depois não pôde jogar. O Neto, claramente, como deu para perceber, o jogador acabou por perceber que cometeu, enfim, um erro, que é preciso também perceber o que é que se terá passado para ele, um jogador como aqueles que raramente tem aquele tipo de atitudes, porque é que aquilo aconteceu, mas independentemente de tudo isso, é claro que pode condicionar sempre, mas é um bocadinho como condiciona o Covid atualmente, e como e ainda hoje vimos, por exemplo, como o Covid acabou, na minha opinião, por erradamente eliminar o Tottenham das competições europeias, por exemplo. A UEFA atribuiu a vitória 3-0 ao Rennes, eliminando o Tottenham da Conference League. Oh Pedro, se fosse Champions League, se fosse o Manchester City ou o Manchester United, duvido. Obviamente. Não, é óbvio que aquilo não faz sentido nenhum. Estamos a falar de uma competição que só regressa em fevereiro. Estas regras são um bocadinho duvidosas. Eu percebo que tenha que haver uma regra, como há cá em Portugal, e sabemos os problemas que já aconteceu por causa de regras mal definidas e coisas deixadas no ar. Mas é a mesma coisa, quer dizer, pode condicionar como condicionaria um Covid, e como tem condicionado, não é? Já tivemos sem Paulinho. Sem os Gaia. Um olá aos haters do Paulinho, que devem ter ficado tristes pelo regresso do Paulinho e pela magnífica exibição do Paulinho. Olá. Boa noite. Não, é pouca coisa. Para mim. Boa noite. Mas pronto, não, o que interessa, mas como ele não marca 40 golos, é caro e essas coisas todas. Mas tirando esses pormenores, é evidente que pode condicionar desse ponto de vista, mas eu acho que nesta altura... quer dizer, se estivéssemos a falar de uma coisa assim escandalosa, 3 ou 4 expulsões e por aí fora, que nos condicionasse mesmo muito do ponto de vista estratégico, seria mais problemático. Agora, eu acho que olhando também para aquilo que o Sporting tem feito, a capacidade que os jogadores têm dado em nível de resposta, aquilo que o Ruben Amorim tem conseguido montar, voltamos sempre àquela questão que já falamos aqui há uns tempos atrás, vamos à luz sem palhinha e ai meu Deus, como é que vai ser o fim do mundo, e acabamos por ganhar um jogador que também já esteve aí nas bocas de muitos adeptos, e que era um flop e que ia falhar e que não sei o quê, e era caro, bababá, e agora de um momento para o outro, a par de Mateus Reis, é chapada de um lado, chapada do outro, este ano é cada uma, e portanto eu acho que aí o condicionamento acaba por ser um pouco relativo. É o que é, não é? Aquela expressão de célebre, é o que é. Temos que viver com essas condicionantes, e preocupa-me muito mais, para mim, preocupa-me mais... Oh Pedro, sem palhinha e sem coates. E sem coates, sim. Coates já estava... É quase, eu nem o disse, era quase subentendido, sim. Mas é verdade, como bem referir, sem palhinhas e sem coates. Portanto, de um momento para o outro... quem diria que iríamos ganhar à luz e fazer uma exibição absolutamente fantástica, com uma vitória sem palhinhas e coates, mas o que eu acho mais importante, e a nível de condicionamento, é que o Sporting se calhar não vai conseguir segurar muito mais tempo Ruben Amorim, e isso é que acho, para mim, esse para mim é que acaba por ser o condicionamento Ruben principal. Fecha a porta aí na casa. Não quero dizer que a vida continua, obviamente, seja com que treinador for e com quem ficar no clube, mas a verdade é que aquilo que ele tem feito, a reformulação que tem acontecido no futebol, a forma como tudo está a acontecer, acho que tenho os meus filhos à porrada no quarto, mas pronto, a forma como tudo está a acontecer, eu acho que esse para mim é um capítulo absolutamente fundamental, e que obviamente com o tempo, acredito também que o Sporting já esteja a perceber isso, essa sim é a verdadeira condicionante. E agora venho já com o Oli só explicar. Vai lá, Coates. Vai lá tratar. Vai lá tratar. João, falando agora aqui de Barcelos, um 3-0, quem olha para o resultado não vê aquela primeira parte, e pelo menos falo por mim. Eu que estive na bancada não me lembro de sofrer uma primeira parte durante tanto tempo como sofri aquela em Barcelos. Foi uma primeira parte sofrível, mas que acaba por valer a pena. Olha, pronto. Olha, não quero agora. Espera aí, faz a pergunta ao Pedro, que agora deixa-me só ir ali. É verdade. Ora bem, para quem está a assistir em direto, vamos lá do início. Pedro Varela, estava eu a questionar o João Castro, que foi um jogo. Quem olha para o resultado, quem olha para o 3-0. Vi e até pensei que foi um jogo relativamente tranquilo, mas eu que estive em Barcelos não me recordo de ter sofrido uma primeira parte como sofri, ou pelo menos nestes últimos jogos, como sofri no sábado, não é? Sim. Tu em algum momento pensaste, não que o resultado estivesse em jogo, porque isso já falámos várias vezes com o Amorim, ninguém se lembra disso, mas nunca te passou pela cabeça que aquela imagem do Coates da época passada, com o Daniel Bragança, o TT de fundo, pudesse voltar a acontecer? Não, sinceramente não, concordo contigo, é um jogo que nos enervou muito mais, e estamos perfeitamente de acordo, seja pela miserável arbitragem do Tiago Martins, que ainda depois mais recentemente até já pediu desculpa por causa de ter até o médico expulsou o fisioterapeuta, mas eu percebo isso, acho que todos nós nos enervamos mais do que ao que estávamos nos habituados nos últimos tempos. Acho que nem contra o Benfica estive tão enervado, porque a coisa acabou por ser mais rápida, marcámos o gol cedo, depois vimos que estávamos a controlar o jogo e foi um bocadinho diferente, mas houve ali mas nunca, em momento algum, pensei que iria ser uma coisa como o ano passado. Primeiro porque o Gil Vicente não estava a fazer a parte, apesar de jogar jogo ali por jogo em alguns momentos, certo, e a tentar fazer o melhor que era possível, a tentar jogar jogo por jogo, mas numa ótica de quem está ainda 0-0 ou 1-0, não é jogar jogo por jogo quando se está a perder 7-1 e depois sai-se de um jogo a dizer que se perdeu 7-1 e jogou-se jogo a jogo e tentou-se dar ali, bem, ninguém joga jogo a jogo e tenta dar aqui uma nova lufada à forma como se joga e depois leva 7-1, isso não funciona, não mata a cabeça de ninguém. Mas, brincadeiras à parte, é evidente que o Sporting tem mostrado uma capacidade absolutamente incrível de não só de derrotar os adversários, como também ainda uma coisa que nós temos referido muitas vezes no pós-jogo, é que quando marcamos o primeiro golo, se os adversários já sabem, nós temos falado da capacidade defensiva que a equipa tem, neste momento temos 5 golos, à mesma altura o ano passado tínhamos 9, reduzimos quase para metade o número de golos sofridos. Vale o que vale, é um facto, mas já o ano passado éramos uma defesa fantástica e este ano ainda estamos a melhorar, como disse o João ainda no sábado, quando gravamos, quer dizer, os adversários quando percebem que sofrem um golo, ainda ficam mais em pânico. Se já sofremos um golo, mais difícil vai ser marcar, se marcar um já é difícil, quanto mais marcar dois ou para virar o jogo, coisa assim do género. Portanto, o Sporting depois marcou o golo, dominou, acho que não, o jogo terminou 3-0, mas podiam ter sido mais, se Pedro Gonçalves começasse a pagar o que nos deve, e já são alguns, já estávamos a ganhar, já tínhamos ganho para aí 5 ou 6 ontem. Portanto, eu acho que não chegou ao do ano passado, porque o ano passado o jogo tem uma característica completamente diferente, que é a primeira parte do Sporting é miserável, é muito fraca, um bocadinho como aconteceu na Taça de Liga, e o Ruben Amorim acabou por dar ali o aviso, mas pronto, ok, ganhamos e tal e coisa, mas... que, por exemplo, eu acho que já na quarta-feira temos que ter mais cuidado, apesar do Casa Pia ter perdido com o Rio Ave este fim de semana e estava já em segundo lugar, e vinha com uma série de vitórias seguidas e perdeu até com um golo de ele ainda é jogador nosso, está emprestado, foi o Pedro Mendes, mas a verdade é que as condições eram um pouco diferentes e o Sporting tem uma capacidade incrível, como eu estava a dizer, de resposta a situações às vezes... Adversas, o empate chegou 0-0, falhamos um penalti e há depois aqui outra coisa impressionante que eu às vezes, nós estamos a passar por um período como nunca aconteceu na história do Sporting, então se nos reportarmos só aquilo que somos capazes de nos lembrar, eu nunca passei isto que estou, eu e o João, que é da minha idade, nunca passamos, e tu Mariana, como és mais nova, muito menos, nós não passamos nada do que está a acontecer no Sporting. O Sporting tem, nos últimos 46 ou 47 jogos, tem uma derrota. O Ruben Amorim tem 3 derrotas deste treinador do Sporting em 100 jogos, ou 101, olha lá quanto é que é. E duas foram naquela primeira época que só faz a parte final da época. Naquela primeira época que apanhou uma equipa que era espetacular, que até eu podia ter dado uma perninha ali em um ou dois joguinhos, claramente, mas... E, portanto, só perdeu com o Benfica quando já éramos campeões. E quando já éramos campeões. Portanto, vivemos um momento absolutamente incrível. Podemos sonhar com a possibilidade de ser bicampeões, podemos chegar ao final e não ser, mas a equipa está a dar esse sinal, e é preciso recuar à década de 50 para termos uma coisa assim do género. Como alguém dizia, eu até espero esta semana almoçar com o meu avô, E uma das coisas que lhe quero perguntar, porque é mesmo uma curiosidade, eu desde que me lembro que sou sportinguista, o meu avô sabe, pede-lhe, digo, 11 titular do Sporting nos 5 milênios, ele diz-te aquilo como quem diz, claro, a tabuada do 2, para ser mais fácil, ou do 1. E eu até estou com curiosidade, gostava de até lhe perguntar se ele, olhando para os jogos 2 do Sporting e da altura dos 5 milênios, do que se recordava, como é que ele percebia, porque obviamente para ele sempre foi uma referência, sempre ouvi falar dos 5 milênios, estava a falar de alguém que viu jogar e que passou por essa série. Portanto, vê lá o que é que nós temos que percorrer. Estamos a falar de uma pessoa que tem 80 e tal anos com uma pessoa que tem metade, praticamente, um bocadinho mais, apesar de parecer menos, mas a verdade é que vivemos um momento incrível. Isto para terminar, ainda houve sportinguistas que e tiram o Sarabia e não sei o que vai, e põem em causa, epá, deixem lá acabar o jogo, vamos esperar. Exato. Um bocadinho, no final do jogo falamos. Eu sei que todos nós fazemos essas críticas, também acharíamos estranho, eu não, nunca achei estranho a saída do Sarabia, explicou-se isso muito bem, o João explicou isso muito bem no pós-jogo, e a questão de um defender e atacar mais do que o outro que só ataca, mas enfim, podíamos depois, o João, deixo isso para o João, e portanto, de ainda desconfiar no que esta equipa é capaz de fazer, e acho que foi uma grande resposta na segunda parte, fantástico, 3-0, podiam ter sido mais, e o Sporting está num momento muito, muito bom mesmo, a sério. E que possamos viver durante muito mais sem tempo dúvida. Estes momentos, Pedro, é só o que nós pedimos. João Castro, tu que tens um convidado, não sei se queres ser tu a responder, se pode ser o Diniz, mas qualquer um de vocês poderá fazê-lo. O Pedro já falou aqui da saída do Sarabia para a entrada do Nuno Santos. Tu também já falaste isso no Patreon, peço que fales aqui um bocadinho deste mesmo tema e aproveitar também para comentares aqui a importância de Paulinho, quer no golo do Bragança, quer ao longo de todo o jogo. Aqui, só para as pessoas perceberem, o Diniz está encarregado de estar em alerta se houver alguém a aproximar-se da cave, e estavam duas pessoas vestidas de vermelho que falam inglês a aproximar-se da cave, e ele alertou logo que estava ali alguém. E, portanto, ele está a tomar conta do rumo. Aumenta-lhe o ordenado. Vamos jogar PlayStation nos dois. E agora, mais a sério, deixa-me dizer que aqui o Pedro resumiu muito bem, e nós falamos muito no pós-jogo, até foi um excelente pós-jogo mesmo, porque aquilo que o Pedro estava a referir, noutros anos, estava tudo feito, em termos de sequências temporais do que aconteceu durante o jogo, para o Sporting ter um descalabro mesmo antes do Natal. Que era, por exemplo, falhar o penalti, ficar nervosos, a equipa estava nervosa na primeira parte, mais um ser expulso, tipo o Garte, que já tinha amarelo, o Gil Vicente acabar por marcar golo. Isso não aconteceu porque o Ruben Amorim percebeu que a equipa estava muito desconfortável quando foi a expulsão e ficámos só com 4 defesas. Eu acho que esse é o momento chave. É o Ruben Amorim, e diga-se passagem, primeiro, grande coragem do Ruben Amorim em liderar o balneário, a meter o Garte a titular, portanto, a mostrar aquilo que ele falou na conferência de imprensa, que o Garte estava realmente a evoluir, que tinha o impressionado. Ele podia ter posto o Palhinha a titular, mas não, pôs o Garte, porque ele disse mesmo que o Garte estava a evoluir e estava a surpreendê-lo muito, e portanto merecia ser titular, e o Garte faz uma excelente exibição. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é conhecer a equipa. Eu acho que isso é importante. Eu, na Rádio Observador, por acaso, adivinhei a substituição quando disseram que estava um homem a aquecer. Eu percebi e fiquei muito desconfortável com o Sporting com 4 defesas. Fiquei muito desconfortável porque vi que a equipa tinha muita dificuldade. Primeiro porque não estão habituados a jogar assim, só com 2 centrais. Depois, certo, é diferente ser ala e ter um miúdo de 17 anos como o Gonçalo Esteves a jogar a defesa direito do que a jogar a ala. É completamente diferente teres um central atrás que pode ir às tuas dobras. Até totalmente diferente. A equipa foi os lances mais perigosos do Gil Vicente, foi quando nós ficamos com menos um homem. A partir da altura que o Ruben Amorim percebeu isso e mudou rapidamente, o Sporting estabilizou, tanto que depois conseguiu o penalti e ter por cima do Gil Vicente. E, portanto, isso é uma prova que a equipa está muito rotinada para jogar assim, mas o Ruben Amorim conhece muito bem os pontos fortes e os pontos fracos da equipa. Isso é fundamental, porque há treinadores que não conhecem muito bem os pontos fracos da sua equipa e arriscam dessa forma. E, portanto, o que é que aconteceu na segunda parte? Aconteceu que o Sporting, o Gil Vicente até entrou bem, não é? Pensava que ia continuar ali a ter a oportunidade, e quando vêm para cima do Sporting, o que é que acontece? O Sporting aproveita muito bem essas alturas. E, portanto, esperei de mim. E o que é que acontece nessas alturas? Olha, agora vai chorar. Espera aí que eu vou pôr aqui uma coisa. Vou pôr o Sporting 160 no YouTube para ele. Força, força. E ele já vai gostar. Isto hoje está espetacular. Está espetacular isso. Ainda bem que convidado aí. E o que acontece é que aquela substituição que permitiu o Nuno Santos fazer a ala toda, as pessoas não sabem, mas, por exemplo, o Pote é o jogador que corre mais na equipa do Sporting em termos de quilómetros inteligentes. É isso que está provado, que cientificamente o Sporting tem esses dados e é o jogador que corre mais. E o Nuno Santos é um jogador capaz de fazer aquele corredor todo. O que as pessoas não percebem é que o Sarabia não é capaz de fazer aquele corredor todo. Portanto, não é capaz de fazer o vai-vem que o Nuno Santos fez. Portanto, a substituição é muito inteligente do Ruben Amorim. É, para mim é uma masterclass do Ruben Amorim. Podia ter substituído outro jogador, podia ter feito outras formas. A verdade é que ele acerta em cheio, Mariana. Porque o Nuno Santos ainda para mais tem a sorte de acaba por ser o homem do jogo, inclusive. Acaba por ser o homem do jogo com aquele... Para mim foi o Paulinho, mas acaba de ganhar o prémio do homem do jogo com aquele remate que desvia no adversário e não dá hipótese ao guarda-redes. Mas eu acho que é fundamental a masterclass do Ruben Amorim nisso. A equipa depois muito mais confortável e depois apanhar um zero, foi aquilo que o Pedro estava a dizer. O Sporting é a segunda melhor defesa da Europa, só o Ajax é que tem menos um golo nas ligas principais, que tem 4 golos, mas o Sporting tem realmente, mas o Sporting nunca perdeu para o campeonato, e o Ajax já perdeu, mas o Sporting realmente tem uma grande coesão defensiva, e depois as posições foram todas bem feitas, a saída do Ugarte, que realmente já tinha amarelo para o Palhinha, estabilizou mais ali o setor defensivo, porque o Palhinha cobre muito mais áreas em termos defensivas, depois a substituição do Gonçalo Esteves, obviamente o menino jogar ali na ala, não é fácil, em termos físicos, fazer aquele corredor todo, é a posição mais difícil do plantel do Sporting, e depois encostou ali o Matheus Nunes, que tem energia para correr o jogo todo, e aos 80 e tal minutos ainda estava a fazer aquela ala com uma capacidade incrível física, e depois obviamente o Bragança apanhando-se taticamente numa situação em que está com muito espaço, em que não tem muita pressão sobre ele, em que não tem muitos homens com que se prepara a defender naquele espaço, depois de frente para o jogo, tem uma qualidade técnica incrível, como nós vimos, e acabou por merecer o seu primeiro gol ao serviço do Sporting na Liga pela equipa. João, aproveitando e fazendo aqui a pergunta do apanha-bolas de Alvalade, este 5-2-2 é para repetir sempre que houver expulsões ou há alternativas para este plantel? Não, eu acho que há sempre alternativas, mas também depende sempre do adversário, não é? E repara, não, também foi muito por 5-2-2, porque o Gil Vicente também estava com 10. É? Certo. Mas pensar que o Gil Vicente estava com 10, porque imagina que o Sporting joga na Liga dos Campeões contra o, sei lá, agora contra o Manchester City é um expulso, dificilmente será 5-2-2, provavelmente o Sporting aí vai é estar... 9-1. Pois, ali se nós jogarmos com 10 contra 11 do City, ali vai ser difícil, ali vai ser um 5-4 ou um 5-3-1, percebes? Claro. Vai ser assim que vamos jogar, portanto o 5-2-2 obviamente funciona, mas também o adversário estava com 10 e é uma condicionante que nós temos que fazer em todas as análises, e portanto, mas acho que foi uma masterclass realmente do Ruben Amorim. Grande capacidade de ler o jogo e de conhecer a equipa, pá, é uma coisa inacreditável. Depois entra um, entra outro, sabem as dinâmicas e o Sporting sabe muito bem, o Ruben Amorim sabe muito bem com que os jogadores vão contar. Em termos institucionais, pá, o Paulinho fez um jogo, aquilo que estás a perguntar, tremendo. Não só no golo, mas o que criou, correu, alguém que teve Covid, que não treinou durante 10 dias, ou se treinou foi em casa, e é totalmente diferente treinar em casa do que estar em Alcochete. Ir no dia do jogo para Braga, para estágio, quando recebeu o teste, quando recebeu alta, e depois fazer um jogo com tantos quilómetros, fazer aquela assistência e não só, um jogo em que lutou muito, construiu muito, defendeu muito, um jogo em que jogámos com 10, portanto ainda correm mais, é realmente o jogador de destaque, mas deixa-me realçar... E ajudou no trabalho defensivo, inclusive. Claro, no trabalho defensivo, ali quando estás com menos um, é fundamental o trabalho defensivo. Nuno Santos entrou muito bem, fez um bom jogo, o Ugarte estava a fazer um bom jogo, mas deixa-me destacar aqui dois jogadores. Primeiro, o Gonçalo Esteves, pela idade que tem, obviamente, 17 anos, defensivamente teve muito melhor do que esteve em Penafiel, portanto, percebeu-se que durante a semana ele foi treinado e o Gil Vicente tinha um dos jogadores mais perigosos, que foi o Samuel Lino, que caiu do lado dele, que é muito perigoso. Deixa-me dizer que o Gil Vicente, sem o Fujimoto, que foi expulso, para mim é o motor do Gil Vicente. Portanto, sem o Fujimoto, a equipa do Gil Vicente, nem o Fran Navarro, que é um grande jogador, o avançado, nem o Samuel Lino conseguiram mostrar muita coisa, porque eu acho que ali o motorzinho é realmente o Fujimoto. E depois o Gonçalo Esteves teve muito melhor a defender, apanhando ali o Samuel Lino, teve muito bem a atacar, e na segunda parte o Ruben Amorim faz ali uma alteração tática, que não sei se vocês repararam, mas o Pedro Gonçalves jogou muito mais perto do Paulinho, no centro, e depois deu a largura toda, certo, ao Nuno Santos pela esquerda, e ao Gonçalo Esteves pela direita, deixou-os avançar. Tanto que o Sporting aparecia a atacar com 4, que era Paulinho e Pote no meio, Nuno Santos na esquerda e Gonçalo Esteves na direita. E isso desfez a equipa do Gil Vicente. Depois salientaram o Matheus Reis. As poucas pessoas falam no Matheus Reis, é um patinho feio, mas a verdade é que eu acho que é um jogador fundamental no plantel. Pela evolução que teve, eu gosto muito mais de vê-lo a central do lado esquerdo, por acaso do que a ala, mas a ala também teve bem, permitiu estabilizar o Sporting quando recuou para a ala, portanto é um jogador polivalente, tem feito grandes jogos e gostei muito dele, a central, ele transporta muito bem a bola no jogo de construção, e portanto está um senhor jogador, evoluiu muito e tem sido fundamental neste plantel. Faz uma posição, faz outra, faz as duas posições bem, embora eu goste mais da central do lado esquerdo, que realmente está a evoluir muito, mas a verdade é que combina só bem, proporcionou que aquele lado esquerdo fosse muito ofensivo, porque ele subia, o Nuno Santos também estava lá, e o Sporting acabou por ter essa superioridade perante o adversário, e eu acho que há que dizer que o Mateus Reis tem sido fundamental, e neste caso o mérito é todo do Ruben Amorim, porque acreditou no jogador, apostou no jogador, deu-lhe espaço para crescer, treinou, e agora tem estado realmente muito bem. Portanto, acho que foi uma grande exibição, o Sporting acaba por ganhar por 3-0, num jogo que podia correr muito mal para o Sporting devido a tudo, e acaba por ser um dos melhores resultados do Sporting da época, porque raramente ganhamos 3-0, mas a verdade é mais um jogo sem derrotas, é mais um jogo em que não sofremos golos, e é a 10ª vitória consecutiva na Liga. Ora, está. Mariana, deixa só responder aqui ao Abel, que eu já tinha feito a pergunta em cima. Eu, sinceramente, acho que não. Acho que o Pedro Mendes, por muito boa temporada que possa vir a fazer e que tem sido importante na tentativa do Rio Ave e que para já estava encaminhado para subir de divisão, sinceramente, eu não acho. Não, o perfil dele não encaixa com aquilo que o Ruben Amorim quer. Senão o Ruben Amorim tinha tentado ficar com ele mais algum tempo, sim, por muito pena minha, toda a gente sabe a relação que eu tenho de amizade por ele, mas acho que sinceramente não vai acontecer, como não aconteceu com o Pedro Marques. E que também se calhar, pois, provavelmente vai continuar fora, e por isso também está a dar uma conjunto de hipóteses já a outros jogadores que já têm vindo da formação, enfim, sinceramente acho que não, mas logo veremos e isso ficará, obviamente, temos que acreditar que o Ruben sabe melhor que todos nós, como o João diz, por isso é que ele é o treinador e nós estamos aqui a mandar os nossos pitacos. Exatamente, treinadores de bancadas, estamos cá nós para isso. Sim. E meninos, a verdade é que falando em bancadas, amanhã, quarta, o Sporting vai jogar aqui perto de Alvalade. Deixa-me mandar o link só aqui ao nosso convidado. Vai jogar com o Casa Pia. Pedro, é um jogo que obviamente tem para ganhar, mas a Ruben Amorim pode aproveitar aqui para fazer mudanças no 11. Quem é que tu achas que vai entrar, que vai sair? Como é que achas que vão ser estas contas? Eu sinceramente não sei se ele vai mexer assim tanto. Poderá fazer eventualmente alguma alteração, talvez no meio campo, não sei se nem... Eu fico sempre, e aliás falei com isso com o Castro no sábado, porque reparo, o Casa Pia está a fazer um excelente campeonato. Certo. Na Liga, na segunda divisão, na Liga Pro. Perdeu agora com o Rio Ave, mas vinha de uma série de vitórias em casa, tem sido uma fortaleza, não é? Como se pode ver pelos resultados dele. E, portanto, o Sporting não pode facilitar. O Casa Pia vai jogar em casa, colocar uma bancada amovível para receber. Bem, tendo em conta que só lá vão estar 210 adeptos do Sporting, porque só há 210 bilhetes e para atenção, adeptos do Sporting. E tendo em conta que aquela bancada é grande, à partida a bancada não vai cair. À partida, mas não é garantido. Jogo quarta-feira a chover durante a semana e em Lisboa, deixar só mas essa. Mas aquela bancada, em princípio também, aquela bancada movível lá, a partida também há a prova de granizo, acho que não vai haver grandes problemas, não sei se há a prova de saltos. Eu depois logo te digo. Se há a prova de saltos, cuidado. Agora, eu não quero desejar mal a ninguém e eu percebo as preocupações. Olha que eu vou, Pedro, eu sei, no outro dia falámos disso na questão do Passos Ferreira, das células bancadas amovíveis e do tempo que elas são. Eu não desconfio de quem faz as bancadas, eu às vezes desconfio é das vistorias, das questões de segurança, se são cumpridas ou não. Eu quero acreditar que está tudo e que o Casa Pia está a pôr uma bancada dentro daquilo que é fundamental e de segurança, e portanto ficam já a saber, porque já é oficial, são 210 bilhetes que o Sporting vai ter acesso. Acho que o estádio, a lotação também não chega, acho que não chega a 2000 com isto. Eu posso estar errado, mas acho que era qualquer coisa. Não há necessidade. Eu sei que o André Silva já está aí, eu vou adicionar já o André Silva, e entretanto acabamos já André, de falar o que só para ele não estar ali à espera, para terminarmos aqui este segmento. Mas eu acho que, não, sinceramente, Mariana, poderá haver uma outra alteração, o Palhinha entrar para o 11 em detrimento, por exemplo, do Ugarte, para dar mais tempo de campo, porque o Sporting vai já jogar no sábado, e eu acho que não vai haver assim tantas alterações, porque é preciso ter algum cuidado, é preciso ter respeito pelo Casa Pia, é preciso perceber que é um jogo da Taça, é um jogo na Taça onde ela deve ser, na casa do Casa Pia, não é ir para estádios grandes para fazer receitas e não sei o que mais, é ali, a festa da Taça jogam-se nos estádios em que se devem jogar, nem que aquilo fosse bancadas de pedra, e, ou nem que fossem uns 4 calhaus um em cada lado, não interessa, é assim que as coisas devem ser. Agora, o Sporting tem que fazer o seu papel, e o seu papel é chegar lá e ganhar, eliminar e avançarmos para a fase seguinte. Este ano não pode haver as desculpas do ano passado, onde todos sabíamos que Ruben Amorim estava a apostar apenas no campeonato. Este ano não, este ano estamos em várias frentes, e as várias frentes é para continuar a batalhar. Era como dizíamos no outro dia, se a Taça da Liga nos interessou tanto, e até lutamos, e ele não quis perder, porque perder no sentido é para ir à final e para tentar ganhar isto, muito mais a Taça de Portugal, que em termos de história e de competição em Portugal é muito mais importante que a Taça do Arroz Branco do Hospital, como eu lhe chamo, porque não, obviamente não tem, não é comparativa. Deixa só corrigir aqui aquilo que estão a dizer. Sábado é Natal, Pedro, o que tu estás a falar é do sábado, consequente, que é dia 29. Mas podemos jogar no Natal, aliás, eu acho que está muito errado. Podemos jogar no dia 25, ou no dia 26, fazíamos um boxe. Não, é na quarta, Mariana, não é sábado, é quarta. Não, eu é que disse sábado, eu é que disse sábado. Quarta, 28. Se não é sábado, é na quarta. É 29, nós estamos todos maluquinhos, 29. Estamos todos trocados, é isso, 29. É na quarta. São muitos jogos, são muitos jogos seguidos isto. Exatamente. Só falta jogar um boxing day. Só falta fazer um boxing day. Se calhar também pode não acontecer, não é? Por causa do Covid. Esse é um problema. Rapidinho, para conseguirmos aqui dar as boas-vindas ao André, obviamente. Prognósticos para o jogo de quarta-feira? Ah, ganhar, é o único prognóstico que posso afirmar, é ganhar. Obviamente vai haver alguma rotação, não muita, porque eu acho que depois vai haver a paragem aqui do Natal, os jogadores também vão ter o Natal e tudo, e o Ruben Amorim vai aproveitar para gerir fisicamente os jogadores que tem, e quando eu giro fisicamente, aquilo é gerido às pinças, ou seja, o Sporting sabe exatamente os níveis físicos de cada um e por causa das lesões musculares, e sabe quantos minutos é que podem jogar, e é isso que ele irá fazer. Se calhar Sarabia, se calhar, por exemplo, Sarabia não jogou tantos minutos agora em Barcelos, será titular, e se calhar o Pedro Gonçalves será para o banco, se calhar Tabata vai jogar a titular, porque não jogou, e portanto vai ser feita assim a gestão. Se calhar o regresso de Desgaio, porque acho que já pode, se calhar pode, não sei como é que ele está fisicamente, obviamente, porque o Covid é sempre uma incerteza. Pode haver um ou outro regresso, né? Tu, obviamente, não pode jogar, porque... não, por acaso até pode jogar, porque... não pode jogar, foi castigado, e acho que transita para a Taça, da Taça que não transita para a Liga, e depois lá está aquilo que o Pedro disse, o Ugarte se calhar vai jogar o Palhinha, o meio campo se calhar vai jogar o Bragança a titular, também teve alguns poucos minutos, mas são pequenas alterações, não é nada, o Amorim não é de fazer 11 alterações, esqueçam lá isso, é muito decidido com o aspecto físico, e isso, os índices físicos dos jogadores, porque eles usam, entre aspas, aquele sutiã ao peito, com aquele... com o GPS, aquilo dá muitas indicações, já há muito trabalho a ser feito a nível muscular para saber exatamente quantos minutos a cada jogador pode ter antes de ter uma provável lesão. Portanto, é tudo muito gerido cientificamente nesse aspecto, e depois ao milímetro. Também de, ao milímetro mesmo, e depois algumas questões de obviamente, de gestão do grupo, de gestão do balneário que deve ser feito, até porque o plantel é curto, porque assim o Amorim quis, portanto, tudo tranquilo para quarta-feira. Um jogo difícil, como o Pedro disse, é no campo do Casa Pia. Estes são jogos de taça, galvanizam-se, mas o Sporting tem que se entrar com a mesma intensidade que entra normalmente. O jogo será muito mais difícil para o Casa Pia do que para o Sporting. Exatamente, e é isso que é importante. Agora sim, André, bem-vindo, e desculpa ter que fechar este tema. Seja bem-vindo ao Sporting. Obrigado. Deixem-me só começar por vos agradecer muito este convite. Foi um prazer estar-vos aqui a ouvir, e muito obrigado por terem dado esta oportunidade também ao meu livro de estar aqui a falar um bocadinho com vocês. É um gosto estar aqui, um gosto enorme. Olha, obrigada a nós por teres aparecido e por ires falar aqui connosco sobre um bocadinho sobre o teu livro, assim é que é. Sim. O teu livro que foi lançado no dia 12 e que é um romance, certo, que se chama Fora de Jogo. De onde, certo, é que nasceu esta ideia? Nasce logo à partida por uma coisa que nos une a todos, que é o amor a um clube. Eu costumo dizer que o meu livro é para explicar um bocadinho, sem fazer grandes spoilers do livro, não é? Claro, é a história do Pedro, um adepto de futebol, e eu percorro toda uma época desportiva onde vamos sabendo, jornada a jornada, a história da vida do Pedro. Não só futebol, amigos, namorada, família, emprego. Acompanhamos a vida do Pedro, mas claro, o principal é o clube dele. É o principal, é o amor ao futebol e o amor ao clube que muitas vezes em excesso. E é também essa parte que eu gostava de, e quero muito que o livro fale e que se reflita um bocadinho sobre isso, onde, até onde é que vai, até onde é que pode ir o amor a um clube. E André, este é o teu primeiro, salvo erro, obviamente, é o teu primeiro livro. Pergunto-te se já nasceu aqui alguma ideia para mais um livro daqui para a frente. Sim, eu tenho não sei se diria que é um problema, porque não é. Eu gosto muito de estar a inventar histórias. Desde criança, e isto vem do meu irmão, que tem mais 10 anos que eu, que nós víamos os jogos e depois eu tinha que, em criança, fazer um desenho e por baixo fazer o resumo do jogo. Todos os jogos, independentemente do clube, lá estávamos nós, eu a desenhar as cores e depois eu tinha que fazer o resumo do jogo. Vem muito daí também este amor ao futebol, mas eu gosto de inventar histórias, gosto de estar a imaginar, por exemplo, estou num café, estou ali a ver uma mesa e gosto de pensar, olha, aquele fez aquilo, e estar assim a passar o tempo, gosto de estar a fazer isto, portanto, sim. Não tenho nenhuma história neste momento, mas é para continuar, claro. André, tenho uma. Eu sei que isto não é a tua profissão, mas este lançamento do livro, porque é algo que nós até recentemente equacionamos também isso aqui no Sporting 160, a fazer algo, está ali na caixinha das ideias, de fazer, claro que uma coisa mais simples, mas é algo que nós perseguimos também, e há muita gente que olha sempre para isso. Nós sabemos que o mercado dos livros em Portugal, no outro dia tinha uma conversa com o Rui Miguel Tovar aqui no Porto, ninguém consegue viver vendo os livros, a não ser que sejam aqueles livros do José Rodrigues dos Santos, mas aquelas chachadas também são bem vendidas porque ele está na televisão e portanto tem uma exposição que o ajuda muito. Desculpem-me quem gosta do José Rodrigues dos Santos, mas aquilo é uma chachada. Agora, a minha questão é: como é que te apaixonaste pela lógica de fazer o livro, de onde é que surge? Porque eu percebo que a tua profissão está mais relacionada com comunicação e multimédia. Surge esta vontade de escrever o livro, esta vontade que acaba por ser quase também um hobby, ou aqui quase uma coisa à parte, porque não é disto que tu vais viver. Nasceu, como é que foi criado este livro? Espero que sim, Pedro, que ele consiga viver. É uma coisa que todos nós perseguimos, e a temática do livro dá para outras coisas mais, dá para os jornais desportivos, dá para a questão da discussão futebolística, da falta de cultura futebolística, não é? E tu sabes que hoje lê-se muito pouco sobre futebol em Portugal, mas como é que tu... Lê-se muito pouco. E depois lê-se muito pouco sobre futebol, claro. Mas como é que tu chegaste a esta a lógica de fazer o livro e como é que isso entrou na tua vida? Para começar, este livro surge de uma história que eu tenho há muito tempo na minha cabeça. E que esta história toda que está no livro já estava aqui há algum tempo a magicar e a criar personagens. E eu decidi o quê? Que escrevi o livro. E eu penso, e tu falas muito bem nesta questão de viver da escrita ou não, eu considero impossível viver da escrita, mas eu penso o livro de outra forma, penso o livro, e se calhar estou a ser um bocadinho exagerado, mas como uma obra de arte. É uma coisa que vai ficar para o resto da minha vida. Se vender 10, se vender 20, se vender 1 milhão, é a minha obra que eu criei. Certo. Como um quadro, como um disco, e eu vejo muito o livro como isso. Claro que eu quero que toda a gente... Plantar uma árvore, André. Ter um filho e fazer um livro. Sim, só falta plantar a árvore. E não, mais fácil. Plantar a minha está no quarto com a mãe, senão também não consegui estar a falar aqui. Mas pode interromper, que isso já não é... Pode interromper, que isto aqui é Natal. Hoje foi Natal. E eu vejo muito o livro como isso, como uma obra de arte. Eu tenho um objetivo muito... Claro, e vou-vos até confessar isso. No início, quando era mais novo, também não gostava de ler. Se calhar todos passámos por essa fase, é uma seca estar a ler um livro. Claro. E outra vez o meu irmão fez-me um desafio que era: eu vou-te oferecer um livro, prometes-me que lês até ao fim e eu tenho a certeza que vais gostar deste livro. E assim foi, ele conseguiu-me convencer, eu li o livro até ao fim e passei a gostar. Se este meu livro conseguir convencer, nem que seja uma pessoa, um jovem, a passar a gostar de ler, está feito. Para mim está... A missão está cumprida. Oh, André, tenho aqui duas perguntas para ti. Que é, a primeira é se foi difícil convencer alguma editora, porque tu nunca tinhas lançado um livro. Eu tenho agora, por exemplo, um primo que também lançou o livro pela primeira vez, e sei que foi bastante difícil ele conseguir a editora, não é? Deve ter recebido muitos nãos até receber um sim. portanto, sim, muito difícil. Isso, o tema de futebol, se calhar ainda prejudicou mais do que o que beneficiou. E depois a minha segunda pergunta é se tu lês livros de futebol. Pois, também ia perguntar isso. Boa. Então, começando pela segunda, eu acho que há poucos livros sobre adeptos de futebol. Uhum. E ainda por cima, romance e ficção, há muito pouco. Eu já dei por mim a ler dissertações de mestrado sobre isso. Ainda não são tão engraçadas, não é? Claro. Admito. Portanto, este também pode ser um livro que venha a apanhar aqui um nicho de mercado que não existe. Também pode ir por aí. Mas acho que há pouco livro que fale sobre... Há muito livro que fala sobre adeptos, muitas crónicas, muitos livros desse género. Mas ficção, romance, conheço poucos, sinceramente. No que diz respeito às editoras, sim, é um mundo complicado. Basta irmos a qualquer feira do livro e vemos a quantidade de editoras que há e todas te respondem. Eu mandei também a várias, como foi o teu primo, não foi? Que disseste? Sim, foi o meu primo. Foi o meu primo. E é muito engraçado, ele deve ter sentido o mesmo. Responderam-me não. E um diz-me, ah, não, porque tu explicas pouco, falas pouco sobre as personagens. O outro diz-me, não, falas demais sobre as personagens. E eu, o que é que eu faço? Exato. O que é que eu faço? Eu acho que, e eu depois tive aqui muito a sorte de Empório ter apostado em mim, e só lhes posso agradecer, porque eu percebo que é uma aposta arriscada, porque, vamos lá ver, o André não é famoso, quem é o André? O André escreveu um livro, mas quantos Andrés é que escreveram livros? E eu entendo que isto é uma aposta arriscada, porque pode não dar em nada, e a editora tem que ver isto como um negócio, não é? Eu percebo isso. Eu, se calhar, não o vejo como um negócio, eu vejo, como vos disse no início, uma obra de arte, e eles têm que ver como negócio, e por isso... Mas a própria editora sabe perfeitamente de que é que vive o mercado, não é? E isso é difícil. Demora, isto vai demorar muitos anos ainda a mudar. Tu há pouco estavas a dizer que, obviamente, Portugal, nós lemos pouco, e ler futebol ainda se lê menos. É engraçado porque realmente livros de ficção há muito pouco. Os brasileiros já não. Os brasileiros já não em quase tudo, que é futebol. Os brasileiros têm centenas de livros relacionados com o futebol, e até o mesmo aqui os espanhóis, basta ir aqui ao lado. Mas há muito poucos livros de ficção, porque realmente é um mercado que não é rentável, e depois acaba por acontecer esse problema. Olha, acho que é neste momento... Mas é que ele não respondeu à pergunta se lia livros de futebol. Ah! Não, leio, tento ler, mas é o que eu gosto deste lado da ficção. Da ficção. E que isso não vejo muito... Não, isso é pouco. E o Pedro tem razão, não vejo muito aqui. Eu acho que, desculpa ter interrompido, Pedro, só para dizer que eu acho que em Portugal, estamos a fugir um bocado ao tema dos adeptos, não é? Estamos mais a falar sobre livros. Sim. Mas em Portugal escreve-se muito, edita-se muito livros pela pessoa que o escreve. Não pelo conteúdo, mas mais pela capa. Porque é mais fácil vender, claro, se eu passei todos os dias no Big Brother, vou vender um livro facilmente, que eu escrevi lá. Mas pronto, eu espero que... Vou ser um bocadinho exagerado, espero que o meu livro mude isso. Era bom ser, não. É verdade, há pouco estavas a falar dos livros de ficção, é evidente que há muito pouco. No entanto, apesar de não ser ficção, mas ser um bocadinho dentro desta temática, um dos maiores livros da história do futebol, do Nick Hornby, o Fever Pitch, não sendo ficção, porque é autobiográfico, mas vive muito com a paixão e com aquilo que é, e aproveitando para fazer aqui o gancho ao tema, que acaba por ser aquilo que te levou a escrever esse livro, não é? Que é a paixão. Eu obviamente ainda não lemos o livro, mas como é que tu, o que é que tu abordas aqui? Obviamente tu não vais fazer nenhum spoiler. Mas mais de um ponto de vista genérico, o que é que entra aqui, em que temas é que toca quando olhamos para a paixão do adepto? Porque o adepto em Portugal aos poucos tem vindo a mudar, mas é visto sempre como, ou é o hooligan porque está nas claques, ou é o hooligan porque só vais ao futebol, só queres saber do futebol, e todos nós já passamos por isso, casados, sem ser casados, com namoradas, com tudo o que é, famílias, jantares de famílias, sair de um almoço de família, ou não ir a um almoço de família porque vai dar um jogo de futebol e nós queremos estar no estádio e portanto temos que ir cedo. De que lado é que tu abordas essa questão da ficção quando estás a referir que passamos pelos temas relacionados com o futebol e do adepto, do dia-a-dia do adepto? Eu quero que o meu livro passe uma... O meu livro tem duas versões. Tem a parte do... Em todo lado é o amor ao clube. Este livro não tem clube. É importante referir isso. É de todos. certo. De todos os nossos clubes. Mas também... Isto que isso é um problema, que isso podia ser um problema? Sim, ia ser. Claramente. Eu ligava logo a um lado que não me... Claro. Porque não era o que tu querias seguir, obviamente. Claro, porque isto, o que eu quero falar é do amor a um clube. E isto é igual para mim, para ti, para qualquer outro, para qualquer país. Exatamente. É igual. Mas também falo um pouco também da violência no futebol, que acho que é importante falar-se. Porque quanto mais falarmos, se calhar mais facilmente resolvemos. E não é só, e desculpa entrar aqui num tema que eu não quero, mas não é só criarmos cartões do adepto para resolver problemas sem os resolver, porque ainda vimos a semana passada o que aconteceu, a violência foi toda fora do estádio. E as bancadas vazias, aquele retângulo vazio muito interessante, eles lá fora a fazer o que quiseram, e não foi o cartão que resolveu esse problema. Mas não quero entrar no cartão do adepto, que não é para isso. Também já morreu, graças a Deus. Mas já lhe fizemos a missa no sétimo dia. Já fizemos a missa, tá. Mas eu quero muito que as pessoas percebam, e se calhar até principalmente porque isto é fácil de entender para pessoas como nós, os quatro, que gostam de ir, para todos que estão a assistir, que gostam de futebol. Mas se calhar para aqueles que não entendem, por exemplo, o que é aquele prazer daqueles 3 segundos quando estamos a comemorar um golo, a seguir a bola, passar a linha. Não há nada... E agora, André, agora até comemoramos duas vezes. É quando o VAR depois assinala que é mesmo golo. Sim, mas vou falar daqueles 3 segundos nos primeiros. Os mais genuínos, não é? Sim, sim. Os mais genuínos. Não há, se calhar não há sentimento, haverá, certamente, claro, mas é um sentimento tão bom, aqueles 3 segundos em que explodimos. E eu quero muito que o meu livro, eu estou a olhar para aqui porque estou a olhar para o livro, por isso é que olho de vez em quando sim. À mesa. Deixa-me dizer que a capa é muito gira. Obrigado, por acaso. Gosto muito, foi um belo trabalho da editora. Eu quero muito que este livro, por exemplo, esteja na mesa de cabeceira de alguém que não entenda e que no fim de ler o livro perceba, estes caras afinal não são maluquinhos. Exato. Gostam não é tudo clube, tonto, não, faz não é tudo tonto. Claro. Olha, e já agora, André, aproveitar aqui para te perguntar, tu no livro, já o disseste várias vezes, falas sobre o amor ao futebol. O que é que foi mais difícil escrever sobre uma coisa que muitos de nós não conseguem descrever? Pergunta difícil essa. O que é que foi mais difícil? Eu vou começar por explicar como é que eu escrevi o livro. Eu acho que isto é também interessante, porque eu pensava no início, antes de começar a escrevê-lo, que eu tinha que ter a história toda na cabeça e que tinha que ter as falas todas na cabeça. Mas não foi nada disso. Eu comecei a escrever, tinha mais ou menos estruturado o que queria, sim, mas aquilo depois vai crescendo. E quando tu estás a escrever, ainda por cima, sobre uma coisa que eu gosto, não é? Que é o futebol e é o clube, é fácil exprimir e fácil de mostrar e de querer, pelo menos espero eu, que tenha sido fácil e que se entenda o lado bom de ser adepto de futebol. Claro que eu também, já volto a dizer, falo do lado mau de alguns adeptos. Mas quero que no fim se perceba este lado bonito que eu acho que existe e que é bom. O lado de... Na minha apresentação do livro, convidei 3 adeptos e o Guilherme Cabral, que era o adepto do Benfica, dizia que estava muito feliz porque falámos um bocadinho da seleção e que foi a primeira vez que abraçou o pai, porque o pai é sportinguista e o Guilherme é do Benfica, e foi a primeira vez que abraçou o pai. E que, reparem, isto é muito bonito. Nós, e eu tenho uma história muito parecida que também, a primeira vez, abracei muitas vezes o meu pai como é óbvio, mas a primeira que tenho recordação foi do meu clube ser campeão. E isto é bonito, este lado muito mais familiar. Acabas por não esquecer, são coisas, memórias que vão durar para sempre. Isto é bonito. Então, André, deixa-me fazer-te uma pergunta. Falas Sim. aqui da paixão do adepto, que nós somos todos adeptos e vamos muitas vezes ao estádio, portanto estamos aqui. A Mariana até vai sempre ao Alvalade, que mora ali Exato. Mesmo ao lado, mora num barril. E vai fora lado, também. E vai fora agora, também vai ao lado, vai fora. Só não vai para fora do Vai ao pavilhão e portanto a Mariana. Irei. E portanto, nós somos um adepto que sofre mais à distância, não é? Porque moramos, eu e o Pedro moramos aqui na zona do Porto e, portanto, temos uma relação um bocadinho diferente, umbilical com o clube, um bocadinho diferente da Mariana. Deixa-me perguntar se esse adepto, sem dar spoilers, esse adepto vive na cidade do seu clube, provavelmente, vai aos jogos de casa, não é? Certo. Ele vai só ao futebol ou vai às modalidades? É uma curiosidade que eu tenho sobre o livro. Futebol. O livro é futebol. É um clube pequeno. Ok, portanto é um clube que só tem futebol, basicamente, sim. Exatamente, vai ao futebol. É um clube de matéria pequena. isso também é importante, essa abordagem, porque nós às vezes quando falamos de clubes pensamos só nos clubes grandes, não é? Claro, e às vezes o grande amor existe muito nos clubes pequenos. Sim. Há claramente, eu conheço casos de adeptos que são mesmo desses clubes pequenos e, claro, e que vivem e nós muito vemos para o isso clube. Na Inglaterra e é exatamente maravilhoso ver os estádios cheios dos clubes mais pequenos. Eles nunca ganharam nada na vida, portanto não é pelas vitórias. E nunca vão ganhar, provavelmente. E nunca vão ganhar, mas eles sabem isso, exatamente. Claro. Portanto, depois podem ter como o Leicester. E podem ter isso para o resto da vida. Pode acontecer uma coisa assim, eu acho que o grande sonho do futebol é mesmo esse. É um clube pequenino depois crescer ao ponto de ganhar algo. Portanto, eu acho que isso é a magia do futebol, é mesmo isso. Mas eu acho que isso nós não temos em Portugal. Sim. Não. Nós temos muito esta não. coisa. E em Inglaterra agora também já não vai ter mais. Dizer aqui na brincadeira que em Portugal o adepto do futebol é dos três grandes. E é dos três grandes, e quando o clube está a ganhar, porque quando o clube está a perder, já esquece às vezes um bocadinho que epá, se calhar já não vou ao futebol. André, deixa-me fazer aqui uma pergunta que é também uma curiosidade. É o primeiro romance, e portanto, e o primeiro livro, tu nunca escreveste nenhum livro. É mesmo o primeiro, não só romance, o primeiro livro. No meu trabalho escrevo uma revista, mas é isso que tu escreves, é isso que eu digo. Tens alguma prática de escrita? Como é que foi o processo de escrever? Essa lógica de escrever, porque isso é um lado que me interessa, porque eu penso muitas vezes naquela coisa de achar que ainda tenho tempo para fazer mais qualquer coisa que além do que já faço. Já sei, mas, já estou a ver, Varela, já estou a ver o livro. Bancada, Liam. Sim, não, o máximo que eu hei de conseguir escrever é de ser para o 10, futuro 12. Presidente não, do Sporting. É exatamente o que eu ia dizer. Mas escrever 20 ou 30 páginas para o programa da presidência é uma coisa. Agora escrever o livro, como é que nasceu essa lógica, essa forma de escrever, de onde é que vinham as bases, se tu tinhas, se já disseste que escrevias qualquer coisa, não é? Uma revista ou qualquer coisa sim, assim. Sim, como sim, é que sim, nasceu sim. Essa lógica? Eu sempre, como eu vos disse no início, o meu irmão sempre me obrigou a escrever. Nem que fosse, como eu vos disse, fazer aquele miúdo mesmo. Fazer André, desculpa, o teu irmão é mais velho ou é mais... Mais velho, 10 anos mais velho. Seja mais velho. Sim, 10 anos mais velho, sim. E ele sempre fez aquela brincadeira comigo, vemos um jogo de futebol, agora fazes o desenho e a seguir escreves o resumo do jogo. Muitas vezes inventado, porque o miúdo nem estava a assistir 90 minutos do jogo, a seguir inventava qualquer coisa. No final, ele também sabe escrever muito bem, melhor do que eu, provavelmente. Provavelmente não, melhor do que eu. E escrevia-me histórias para mim. E eu ganhei este bichinho. Depois, quando segui para a comunicação e escrevo muito... No meu trabalho temos uma revista onde eu também a escrevo. Portanto, a escrita sempre esteve aqui comigo. O livro foi mesmo o primeiro. E foi o que eu disse. Eu nunca julguei que... Ainda por cima, num romance eu escrevo muito reportagens, entrevistas, eu escrevo mais coisas objetivas do que isto. Esta foi a minha primeira vez que escrevi algo ficcional. E eu tinha a ideia que eu tinha que ter a história toda bem delineada na minha cabeça e de saber o princípio e o fim, mas não, eu não sabia o fim. Eu sabia ali o que é que queria dizer, qual é que era o principal. Qual é que era a tua ideia geral? André, tenho uma pergunta gira para ti, que é, imagina, tu adoras futebol, tu quando é que, qual era a tua ordem de trabalho? Ou seja, tu, por exemplo, imagina, ias a um jogo, chegavas a casa e escrevias muito mais por ter aquela experiência de ir ao jogo e ser adepto e lembraste mais pormenores, ou escreves mais tipo à noite quando está tudo sossegadinho? Não, como é que foi o processo de escrita? A minha mulher trocou de emprego e passou a ter muito menos tempo. E eu passei muito mais tempo sozinho. Muitas vezes estava em casa sozinho e pensava, o que é que eu vou fazer? Bem, vou escrever aqui a minha história. E foi assim. Fui escrevendo a história nos momentos em que estava sozinho. Antes de ela chegar a casa, antes de eu ficar, qualquer coisa. Ganhava aquele momento e escrevia ali um capítulo, dois capítulos. Pensava um bocadinho no próximo, pensava para trás, perceber. Depois há aqui uma dificuldade. Que é normal, que é tudo, isto tem que dar tudo sentido, não é? Claro. Isto do início ao fim tem que ter sentido. E às vezes eu não apeteço escrever durante uma semana. Sei lá, e o que é que eu já escrevi no primeiro capítulo? Claro. Tinhas que reler. Tem que fazer tudo algum sentido, não é? E esta história tem que... E no fundo isto é engraçado, porque o livro escreve... Eu gosto de dizer isto, apesar de não ser bem assim, não é? Mas o livro vai-se escrevendo sozinho. Claro. O livro vai crescendo sozinho. Então quando é ficção, que tu não tens nada... Claro. De basear, o livro vai vivendo sozinho e vai crescendo, as personagens vão aparecendo, vão desaparecendo, vão ganhando um amor, perdem um amor, e é muito engraçado esta forma, e fiquei muito satisfeito por ter conseguido escrever o livro e por ter conseguido acabá-lo, ainda mais por ter conseguido publicá-lo, claro. Mas é engraçado. As pessoas às vezes perguntam se isto é biográfico. Eu digo logo que autobiográfico, eu digo logo que não, porque quando lerem o livro vão perceber que a personagem também comete alguns excessos que eu não cometi e que nem quero cometer. Mas o amor pelo futebol, se calhar, é autobiográfico, como é nosso. Até acaba por ser inconscientemente, mesmo que não queiras, algumas das coisas terão que estar ligadas a sentimentos que tu viveste enquanto adepto. E, portanto, isso acaba por sentir. Sim. André, alguém pergunta aqui, o Daniel Ferreira, quais são os teus autores favoritos? Se tens autores favoritos a nível da escrita, da leitura, o que é que... Tenho, agora essa pergunta fez-me, eu não me estou a lembrar o nome dele, que é um escritor brasileiro que fez um livro brutal que se chama O Casamento, e agora não me estou a lembrar do nome. Se olhar aqui para trás, ele está aqui na estante, de certeza. Mas deixa o casamento, o qual? O do Nicholas Park? Não. Não. Brasileiro. Brasileiro. Brasileiro. Ah, não sei qual é. Esse de certeza que a minha esposa leu, que ele tem os livros todos do Nicholas Park. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Exatamente. Adorei. Foi, se calhar, dos livros que eu li mais rápido. Uma coisa impressionante. E depois, esse é o... E depois, tenho que dizer, o livro que o meu irmão me deu logo no início, se calhar era o meu preferido. Se calhar não tem qualquer importância, é um livro de um jornalista que escreveu sobre futebol e eu devorei aquilo e continuo a devorar todos os dias e levo o livro de férias na mesma, porque se calhar é mais para ler e reler. Podes mostrar, não há problema, publicidade. Podes mostrar isso, pode ser publicidade aqui. Aqui é para fazer publicidade. Entre Vândalos, o futebol e a violência. Sim, é um livro sobre um jornalista. Ele está em português, está traduzido em português. Mas não, é inglês, o autor é inglês, não é? Sim. Sim, já vi esse livro, já vi a capa desse livro, sim. Já. E foi este primeiro... Ah, já sei qual é, a capa que tem o polícia a agarrar o outro. Já vi isso na FNAC. É o Bill Bulford, exatamente. Exatamente. Foi este livro que ele me deu a ler e que eu vou lendo sempre que quero e sempre que... Porque eu gosto. E isto não é uma... É real, é um documentário, não é? É um livro que o jornalista escreveu. E eu continuo a adorar. Atrai-te a temática da violência no desporto, até porque esse livro que tu leste tem um lado de violência. O teu livro acaba por ter também aí uma relação, que já falaste disso, que também tem a ver com isso. É um tema que te atrai, porque, por exemplo, eu ainda recentemente comprei um livro relacionado com a violência no futebol inglês de 1994, comprei na feira do livro, aqui para aí, por 2 euros. Aquilo, obviamente, é já um documento histórico, porque um livro de 94... Embora reflita algumas coisas que ainda hoje em dia acontecem, mas esse tema, essa temática da violência no desporto ou no futebol, meramente, é um tema que te agrada do ponto de vista de discussão. Não agrada, claro, não agrada a ninguém, obviamente, mas agrada do ponto de vista de discussão. Eu agrada-me a claque. Fascina-me. Fascina-me aquela... porque muitas vezes nós gostamos de futebol, mas pensamos, bem, quem é que sou eu para ir às... Eu sou de Lisboa, às... ver um jogo uma segunda-feira às 9 da noite a chover, como a Mariana vai. Exato, mas repara que o jogo era em Bragança. A Mariana estava lá. Exato. Mas é este lado que... Irracional, completamente irracional. É um lado completamente irracional. Isto fascina-me, porque quem é que vai a um estádio, por exemplo, ao Guimarães... Olha o Sporting quando vai a Chaves, quando era o Chaves. Eu ia contar isso. A última vez que o Sporting foi a Chaves, é engraçado tu dizes isso, porque eu até acho que cheguei a contar. Foste com o João Oliveira. O João Oliveira veio de Lisboa, ele dormiu aqui em minha casa e veio cá passar o fim de semana. E depois fomos ver o jogo num sábado à noite. Ou ele veio nesse dia, já não me recordo, acho que veio nesse dia. E eu fui apanhá-lo ao comboio, exatamente. E depois seguimos. Mas entretanto, paramos para almoçar a meio do caminho e paramos. Ora, o jogo era em Chaves, mas nós paramos até muito próximo aqui do Porto. Eu já não me lembro se foi ali para a zona de Valongo. E entramos no restaurante onde estavam mais sportinguistas e conhecemos lá uma pessoa que até está no Twitter e fala algumas vezes com ele, foi aí que eu conheci, e ele estava ali e já vinha do Algarve, vinha de Faro, ia de Faro a Chaves ver o Sporting, num jogo que o Sporting por acaso até empatou, não jogamos absolutamente nada, empatamos, estavam um grau, quando acabou o jogo estava literalmente um grau, portanto estavam um calor soviético muito bom. E portanto, tem essa lógica. Pá, ele tinha acabado de fazer 700 e tal. E curiosamente, depois acabamos a falar, porque ele tinha, estava-se a preparar para ir ver o Sporting ao Azerbaijão, para ver o futsal na altura, a Final Four, que depois acabou por não ir, porque um dos amigos teve um problema e foi operado, e eles tiveram que anular a viagem. Eles eram três amigos, um deles é o Buzz, que o R-Buzz, que está muitas vezes no Twitter, para a malta do Sporting se identificar, e lá está, e é aquela lógica de, epá, isso é maravilhoso. O que é que nos faz, não é? Mas é maravilhoso, exatamente, mas é maravilhoso para nós, que entendemos este fenómeno. Se tu disseres isto à mesa de, imagina que os teus sogros, se calhar eles não ligam tanto, ou o meu pai, que também não me liga assim muito ao futebol, dizer, é maravilhoso fazer 1400 km para ir ver um jogo. É maluco, maravilhoso é estar a comer agora aqui. É irracional. Eu dormia à porta de Alvalade para ter um bilhete para o célebre Sporting Benfica, que o Benfica ganhou com o gol de Sabri, que dava o título ao Sporting. Sim. Eu dormi em Alvalade para ter o bilhete. Portanto, dormi ao relento, como nunca tinha feito na vida, num passeio, ali junto ao antigo estádio do Sporting. Portanto, e quando liguei para a minha mãe, não havia telemóveis naquela altura, ou havia, mas era muito recente. Mandei um pombo correio e ela disse, mas ela pensava que eu estava a dormir na casa da minha tia, eu estava a dormir em Alvalade, portanto, sem cobertores, sem nada, a dormir ali. Conseguiste bilhete, é o que interessa. Consegui bilhete. Antes disso, à porta da Alvalade, ou da Luz, ou do Dragão, do que à porta da Apple para comprar um iPhone, que é verdade. Portanto, estamos na irracionalidade. É verdade. Há muitas irracionalidades por aí fora, e este momento foi patrocinado pela Apple, mas nós não recebemos nada. Sim, respeito as molequeiras todas, mas realmente antes de estar a isso. André, deixa-me só... tens um nome igual ao de jogador de futebol, portanto, também é muito, muito, muito reconhecido. Ia-te perguntar, como é que está então a correr o livro? Tens alguma noção das vendas? Isto às vezes interessa-me. Tipo, os autores sabem exatamente... É muito recente, não é? Não há dados. Tem a venda desde a semana passada na editora só. Okay, é muito recente. Né? Só para o ano é que vai para as outras, não é? Exatamente. Só em janeiro. E deixa-me dizer que já, pelo menos, a editora fez uma coisa que cá em Portugal ainda é um hábito difícil. Eu percebo. O mercado falámos não é disso fácil. Em off. Já para falámos disso em off. Não é fácil. Eu percebo que... as editoras, como tu disseste, e bem, claro que é a vida delas e é um negócio, mas o teu livro tem um livro em formato de papel que custa 14 euros, se não me falha a memória, e tem a versão em e-book que custa 7 euros, que é uma coisa, para já, são duas coisas, pontos válidos e muito importantes, que é, um, para já há a versão digital do livro. Eu percebo que muitas vezes queiram evitar a versão digital por causa da pirataria, mas isso... a pirataria não se combate assim, porque a pirataria vai continuar a existir. Não foi assim que a pirataria desapareceu das séries de televisão. A pirataria desapareceu das séries de televisão em grande parte por causa da massificação. Claro que o mercado de televisão tem outro problema, mas e além disso, tem um preço bastante considerável, que é metade do valor. Que às vezes é muito difícil. Nos grandes autores em Portugal, normalmente nas grandes editoras, é muito difícil. É tipo 14 euros o livro e depois o e-book é para aí 10 ou 11. Não há a lógica de querer, vamos ir. Eu percebo que depois há pessoas que gostam mais de ler em papel, outras gostam de ler. Eu já, por causa disso, leio em papel, tenho sempre um livro em papel, leio no Kindle e leio em audiobook, tenho sempre um de cada. Que é as três versões. É democrático, tenho sempre um ao mesmo tempo a ler, que é para não haver cá dúvidas. Mas é importante porque parece que há uma dificuldade em perceber que há pessoas que gostam do digital, há outras que gostam do papel, e tem que haver uma diferenciação, porque até do ponto de vista de custos, estamos a falar de coisas completamente diferentes, e por essa lógica faz todo sentido. E, portanto, isso é muito engraçado, porque a editora aposta muito em todos os livros, faz sempre o formato digital e o formato impresso. A editora é Emporium, já agora a editora Emporium. Sim, que tem feito. Pedro, já agora mostra outra vez o livro. Mostra aí outra vez o livro. Vou pôr o livro e vou pôr o link também. O André tem ali a mão. A capa está muito gira. Está muito gira. A capa está incrível. E é uma coisa muito engraçada que eu só posso agradecer à editora, porque eu tinha... não tinha esta ideia de capa, mas tinha uma muito parecida, e que lhes disse, olha, eu tinha imaginado assim. E eles, ok, então o designer vai fazer. E apareceu-me isto e eu fiquei, ok, perfeito, maravilha, é mesmo isto, obrigado. Porque é mesmo, eu queria aqui dizer, na capa, o Yin e o Yang, certo. O bem e o mal, sim. E queria muito fazer esta brincadeira na capa, e eles fizeram isto de forma, se nós fizermos ao contrário, não é? Eles estão todos a festejar, e depois o Pedro, a personagem principal, está Exatamente. Meio fora de jogo ou não, pois no fim. Não, se calhar o gol foi anulado, foi fora de jogo, o VAR não foi. O VAR anulou o festejo. Olha, Pedro, põe também um link nos comentários só para a malta conseguir ir abrindo. A verdade é que o programa já vai longo. André, eu vou agora então, isto só para perceberes, vou agora então para as notas finais com cada um deles. Depois sim, despedimos-nos de ti, mas peço-te que não saias para depois do programa terminar. Desde quando aparecer a música final, não fujas, por favor. E meninos, estava eu a dizer que o programa já vai longo, portanto vamos então aqui para as notas finais. João Castro, tu no início do programa, isto em off, eu vou dizer isto, que é para toda a gente saber. João Castro está com uma camisa preta e tinha a indicação que tinha uma camisa preta por um motivo válido. Estás de luto porquê? Eu estou de luto porque se o futebol tivesse continuado sem VAR. Eu acho que o VAR foi uma excelente iniciativa do futebol, porque realmente traz mais justiça, apesar de algumas injustiças que também são cometidas com o VAR. Porque eu acho que o problema não está no VAR, está na competência de quem está atrás do VAR. E essa é notória. E, portanto, se não há VAR, que me salva. Sim, e portanto, nós podemos ver em todos os jogos, e atenção, que eu vou fazer aqui como o André Silva, não há clube. Se formos ver em muitos jogos, se não houvesse VAR, desde a altura do VAR, quantos jogos e quantos clubes tinham sido prejudicados por decisões inacreditáveis, por simulações de jogadores que o VAR tinha marcado, por expulsões, agressões que não tinham sido vistas, golos em fora de jogo com muitos centímetros, golos em procedidos de falta, portanto, havia uma série de situações. E a verdade é que se não fosse o VAR, por exemplo, no jogo de Sporting, e vou pegar aqui neste jogo, que tinha acontecido, o Ugarte era expulso erradamente, o Ugarte enganou-se e expulsou o Ugarte sem olhar quem era o jogador, não tinha sido penalti, muitos lances, não tem a ver só com o Sporting, tem a ver com outros clubes, e a verdade é que o VAR, quanto a mim, veio ajudar muito, e basta ver tudo o que se passou depois do VAR, mas ainda há um caminho a percorrer, porque ainda há muitos erros que são a ser tratados no VAR por falta de coragem dos árbitros em assinalar. Está lá no VAR, e muitas vezes quem está no VAR também não tem competência para estar. E, portanto, é muito pela competência humana e não pelo VAR. Portanto, bendito VAR. Isto foi o primeiro lugar e relacionado com o futebol, o VAR é essencial. Mas há outras modalidades que vão ter que ir para esse caminho. E falo, por exemplo, do hóquei. E antes que venha já alguém a dizer, mas estás a falar porque o Sporting perdeu no hóquei. Não, o Porto foi justamente vencedor quanto a mim. Acho que foi a melhor equipa nos dois jogos. Acho que o Sporting defendeu muito mal. Continua a defender muito mal no hóquei, mas é uma modalidade que eu adoro, como vocês todos sabem, o André não sabe, mas a seguir ao futebol é a modalidade que eu mais gosto, mas é uma modalidade muito ultrapassada. E é muito ultrapassada. Mas o problema é o mesmo que o futebol, João. É o mesmo que o futebol. É competência, exatamente. Mas depois, sem o VAR, ainda pior, porque o VAR dava para corrigir alguns aspectos que se passam no hóquei, agressões, e também sim, podem ser agressões dos jogadores do Sporting, do Porto, isto não tem clube. Situações em que a bola entra e o árbitro não marca, ou a bola não entra e o árbitro marca, ou uma falta que foi uma simulação, portanto, é exatamente igual. E, portanto, se o hóquei quer caminhar e quer sobreviver, eu acho que já nem é caminhar, é uma questão de sobrevivência, porque o hóquei joga-se em poucos países, como vocês sabem, joga-se aqui nos países latinos, e depois há um bocadinho na Holanda, e pouco mais que isso, na Suíça e no Luxemburgo existe por causa dos portugueses, basicamente, e portanto, se o hóquei quer continuar como modalidade, ou dá um passo muito grande em termos de modernização, quer de regras, quer com a implementação do VAR, ou vai acabar por ser uma modalidade, um nicho. É mesmo, vai acabar por ser uma modalidade de nicho, quase de culto ainda. Já no Brasil, o hóquei já está a descer de nível. Na Argentina, apesar deles terem lá uma grande equipa, é verdade que também desce nível. E, portanto, é preciso transformar o hóquei. Acho que é preciso transformar o hóquei e fazer... Eu punha o dinamite, mandava toda a casa abaixo e construía de raiz. Primeiro tirava o hóquei da Federação de Patinagem, que não faz sentido a Federação de Patinagem ter o hóquei. Eu acho que deveria haver uma federação para o hóquei, não é? Imagino. Uma coisa é outra coisa. Exatamente. Depois existem dois lados dentro da patinagem. Há quem goste mais das competições de patinagem e deixa o hóquei de lado. E, portanto, uma federação exclusiva do hóquei, eu acho que é fundamental. Porque é uma modalidade que dá muito aos portugueses. Deu muitos troféus, muito orgulho. Em termos de seleção, de certeza, a que deu mais orgulho aos portugueses é o hóquei, porque Portugal em futebol, ao bem tempos, não ganhava nada e agarrávamos muito ao Campeonato da Europa e ao Campeonato do Mundo do Hockey, era uma grande emoção. Ao contrário, por exemplo, muita gente se agarra aos pais para abraçar, e agora voltando aqui, fazendo um link com o André, no futebol, e eu era com o hockey que via o meu pai. O meu pai detesta futebol, mas adora hockey. E, portanto, os abraços que eu tenho com o meu pai em termos desportivos é mais no hockey do que no futebol, se calhar por isso este meu amor para o hockey, se calhar por ele ter jogado também hockey, e, portanto, e levava-me ao hockey desde pequenino, nunca me levou ao futebol, não gosto, mas levava-me a ver o Livramento a jogar, não é? O que é uma coisa fantástica. E, portanto, acho que o hockey necessita rapidamente de uma transformação, para bem da própria modalidade, e uma das transformações é o VAR. Portanto, o VAR é a minha nota final, era mesmo sobre isto que eu queria falar, porque é fundamental. Depois, duas notas muito rápidas, Mariana, para passar ao Pedro. Segunda, pá, hoje aconteceu uma coisa curiosa, eu já contei ao Pedro que fui almoçar com um cliente da São João da Madeira e depois uma pessoa que estava lá no restaurante reconheceu-me do Sporting 160, o André Fidalgo, e portanto um grande abraço para ele que veio ter comigo e cumprimentar-me, e portanto um grande abraço para ele, e já agora para todos os sportingistas ali da zona de São João da Madeira e Oliveira das Ameixas, que são muitos, diga-se passagem, já fui ver a final de Sporting Marítimo com o núcleo de Oliveira das Ameixas, portanto, há muitos anos, e portanto aquela emoção e aquilo de adepto é esta coisa, não conheço quase ninguém, mas foi a única regia bilhete e fui com eles para o jogo, e depois, olha, a minha última nota final, portanto um abraço para o André, e a minha nota final é: comprem o livro do André Silva, acho que é um livro interessante de romance e fala de futebol e fala e da paixão, vai valer que é o adepto, a pena. Que é, por exemplo, o caso da Mariana, o caso de eu e o Pedro aqui no Norte, somos uns adeptos um bocadinho diferentes, mas também somos malucos, André, o André não sabe, mas vamos para a última fila da bancada, gostamos de ver o futebol de pé. Temos as nossas paranoias, trocamos de lugar quando o Sporting não está a ganhar, portanto, obrigamos as pessoas que estão à nossa volta a trocar o lugar, temos a nossa camisola da sorte, a minha suéte, a Mariana usa o efeito Jordão, mas eu uso a minha suéte Sporting 160, tenho, por exemplo, tenho que fazer a barba no dia de jogo. Há pessoas que fazem loterias, como o Pedro Varela, o ano passado, que fez um prato da loteria sempre que o Sporting jogava, até o Sporting ser campeão. Portanto, é essas maluqueiras enquanto adeptos que nos fazem continuar e dar um lado bom do ser adepto. É essas, eu acho que são essas maluqueiras, e essas maluqueiras unem-nos a todos, independentemente do clube, porque eu também tenho aqui em casa quem seja do Porto e também tem as suas maluqueiras. Se calhar o André tem as suas maluqueiras, a Mariana também tem em casa alguém com as suas maluqueiras. Portanto, há várias paranoias de pessoas de futebol, e há aqueles que têm excesso, aí já é o excesso, mas é a verdade é que é sempre um ponto comum quando conhecemos uma pessoa nova, e se a pessoa gosta de futebol, nós temos logo ali um elo de ligação, mesmo que seja do clube, vamos logo contar histórias, lembras-te daquele Sporting Porto, daquele Sporting Benfica, e portanto isso une as pessoas, e portanto era a minha nota final. E futebol é amor. Pedro Varela, notas finais. Não tem, não, estou a brincar. Tu leste um livro incrível há duas semanas, creio eu, e ainda nem falaste sobre isso. Não, já falei, fui falando aqui, mas olha, uma nota final tem que dizer, porque o Paulo está aqui a dizer, notas finais de Varela, conheceu um adepto altamente do jogo em Pena Fiel, e foi ele, é o Paulo, eu estive com o Paulo, e o Paulo, por acaso, vou-te ser sincero, o João falou aí numa coisa muito engraçada, eu estive com o Paulo. O Paulo mora na Amarante já há muitos anos. Acabamos por ver o jogo em Penafiel, encontramos-nos lá, sem contar. Aliás, eu fui com o Diogo Cosmo, que também é nosso patrono e que já tinha ido connosco a ver contra o Ajax, e fui com o Ricardo, que tu conheces muito bem, Mariana, e muita gente conhece. Contra o Dortmund, Pedro. E depois eles foram para um outro lado da bancada, eu fui para trás da baliza e o Paulo foi comigo. Por acaso, eu não sei se é hábito do Paulo, mas eu arrastei o Paulo para a última fila da bancada a ver o jogo em pé, e vimos o ele jogo é em pé. Ele é de Vila Real, mas ele mora em Amarante. Eu disse que era do Porto. Não, eu creio que eu disse que ele é de Vila Real, mas ele está a morar na Amarante, acho que no Amarante. Eu também confundo, se calhar é Vila Real, e eu percebi que ele estava a morar em Amarante, mas pronto, mas o Paulo está aqui e já pode corrigir isso, e também eu arrastei lá para cima, para a última fila, e vou aproveitar para a minha nota de final. Lamego, já vi. E agora me lembro, porque realmente eu disse-lhe que a minha mulher também tinha nascido em Lamego. Realmente, a velhice não acerta nada. O Pedro conheceu alguém de lá que é de Amarante. E depois se juntou todo. Alguém de certeza vai jogar da Maré. Com alguém de Vila Real, se calhar é isso. Como realmente este, o mundo é pequeno e tanta gente tem vindo ter connosco nesse último tempo. É verdade, é verdade. Uma pessoa às vezes confunde isto tudo. Mas a verdade é que eu tenho que deixar só aqui uma nota final, e vai ser a minha única nota final, vai ser relativamente ao preço dos bilhetes. Já que estamos aqui a falar de adeptos, da força dos adeptos, da irracionalidade, mas também do lado racional, o Sporting este, eu na brincadeira, não na brincadeira, um bocadinho na brincadeira e a sério, eu tinha dito no sábado à noite, fiz um tweet sobre isso, que depois levou ali uma série de discussão com várias pessoas, cada um com as suas visões. Eu disse que no sábado o Sporting devia ter a bancada completamente vazia em Barcelos. 25 euros para ver um jogo de futebol numa bancada atrás da baliza, naquelas condições, apesar de ser um estádio bom, é um absoluto roubo. 25 era um euros jogo de Champions, era um jogo de Champions. 25 euros dava para ver na central, na parte superior, em Alvalade, contra o Borussia Dortmund ou contra o Ajax. Imagina, estamos a falar de diferentes. Mas é uma vergonha, e não estou a falar por ser o Sporting, o Porto já lá pagou exatamente a mesma coisa, o Benfica vai pagar exatamente a mesma coisa, e não tem a ver com a redução de lotação. O Porto jogou com 100%, nós jogamos com os 5 mil porque o Gil Vicente reduziu. Posso já dizer que também, quando fomos a Vizela, daqui a no início do ano, logo ali no 8 de janeiro, se não estou em erro, o Porto ontem pagou 20 euros, que me parece também exagerado, e nós vamos pagar também 20 euros, mas a verdade é que, se não formos os adeptos, aliás, eu não fui por isso mesmo, e até tinha quem me arranjasse o bilhete ligeiramente mais barato, à última da hora, acabei por... Era desconto de idade. Era desconto de idade, exato, era por cada década tirava 1 euro, e portanto, era o desconto de idade, mas a verdade é que, da mesma forma que nós nos organizamos e os adeptos conseguiram, de uma forma pedagógica, unir-se e mostrar que era possível, que não fazia sentido o cartão do adepto, e que aquela lógica de nos unirmos com lógica, com argumentos, com crítica construtiva, acabar com algo que não faz sentido absolutamente nenhum e que não era aquele o problema, a violência no desporto deve ser acabada, mas de outra forma que não aquela. Também aqui, o preço dos bilhetes, não há outra forma se não forem os adeptos a juntar-se. Porque se estivermos à espera que as direções dos clubes o façam, ou isso não vai acontecer nunca, porque isto é um problema que já vem há anos. Não é de agora, não vai acabar, não vai deixar de ser. Claro que eu percebo, a Mariana esteve lá presente, estiveram lá mais pessoas já, que eu conheço. A minha nota final é sobre essas experiência. Eu conheço muita gente que lá esteve, conheço inclusive, por exemplo, a Sandra, que normalmente que é aqui de Guimarães e que já esteve connosco ainda no outro dia em Arouca, disse logo, mas eu só tenho duas oportunidades para ver, e eu percebo essa lógica. Pá, quando só tem uma ou duas oportunidades, estão dispostos a dar os tais 25 euros. E a minha crítica não é com essas pessoas, porque eu percebo que quando só se vê pouco, que não se pode ir tantas vezes a Lisboa, ou tantas vezes aqui ao Norte, que se aproveitem uma ou duas para ir ver. Mas a verdade é que isto não faz sentido nenhum. Em Inglaterra está tabulado, são 30 euros, 30 libras a visita, o bilhete visitante. Em França são 10 euros, se não estou em erro. Na Holanda também já está, na Alemanha já está. Pá, estamos a falar de sociedades altamente evoluídas, em que ganham muito mais do que nós, e portanto não faz sentido. E pagam menos. E pagam menos, tem toda a lógica, não é? Porque ganham muito mais e pagam menos. Nós cometemos ordenados principescos, como toda a gente sabe, pagamos uma absoluta roubalheira por ir ao futebol, e isso não faz sentido nenhum. E se os adeptos não se unirem nesta lógica, e eu sei que não é um tema, é engraçado que, não sendo um tema tão atrativo, é um tema mais atrativo do que o cartão do adepto, mas acabou por ser o cartão do adepto mais ao lado. Ter mais impacto, e vai passando ao lado. Este tempo dos bilhetes vai continuando enquanto houver além de, para terminar, se fôssemos a pagar o preço do bilhete em função da qualidade do jogo, eles é que nos pagavam a nós por ir aos estádios. Claro. E obviamente isso não vai acontecer. Ah, e ainda para mais em Barcelos, pagaste para ir ver 11 contra 11 e viste 10 contra 10. 10 contra 10, que é uma vergonha. Não devia haver um desconto no final, o gajo dar-te 1 eurito, pelo menos. Dois jogadores e o fisioterapeuta. E o fisioterapeuta, exatamente. Também fui expulsar o fisioterapeuta, que depois o árbitro veio pedir desculpa. Porque, enfim, tinha-se enganado porque o gajo estava a falar para outra coisa e não era para ele. O árbitro pensava que estava a falar para ele. Enfim. Tiago Martins estava ali com a cabeça um bocadinho chocalhada, como diria uma pessoa que eu gosto muito. Mas, Mariana, deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque o Gabriel, que nós conhecemos muito bem, aqui do Solar, do Norte, e um grande adepto sportinguista, que num dia já dissemos isto várias vezes. Enciclopédia, é verdade. Vamos trazer o Gabriel aqui. Porque o Gabriel pode contar histórias não só, e ele acabou por dizer, o Nelson Rodrigues é um monstro da cultura lusófona, mais propriamente brasileira, já faleceu há muito, tinha a crónica na Globo Sul futebol, e numa época em que todos eram publicamente neutrais, ele assumia-se como adepto fanático do Fluminense, uma coisa que eu gosto muito, é sem problema escrever-se num jornal e poder-se escrever e sem problema nenhum sobre esse tema. Tal era o seu prestígio que podia escrever à vontade sobre o seu flu. Fica aqui este comentário do Gabriel. Fluminense que treina nas Laranjeiras. Ficam assim. Exatamente. Está. Obrigada, Gabriel. Ah, e querias perguntar sobre o livro do Schmeichel. Eu, efetivamente, já acabei de ler o Schmeichel. Li o livro, acabei de ler. Li em versão audiolivro. Fala sobre o Sporting ou não? Que é isso que a gente quer saber. Tem um capítulo dedicado ao Sporting. Inclusive, eu já contei, não sei se foi aqui ou se foi no outro. Falei aqui um bocadinho ao João. O capítulo referente ao Sporting e ao futebol de Portugal começa de uma forma absolutamente espetacular a mostrar, perdoem-me a expressão, a merda que somos, porque é mesmo assim. Ele começa por dizer que chega a Portugal, vem para assinar o contrato, chega ali, lembramos que na altura estava o Carlos Janela no Sporting, e ele entra para assinar, e eles disseram, ah, queriam que eu assinasse o contrato antes de eu... Epá, não, eu tinha que ver primeiro a casa, tudo as condições antes de assinar, porque eu vinha habituado determinadas... Claro. E depois ele diz assim... Não era só por isso, era porque também o meu agente tinha alguns negócios em Portugal, e nomeadamente na altura era um negócio pagava, do Benfica, é? Que ele disse, e estava-lhe a dever dinheiro, e ele disse, portanto, como eu já sabia o que é que estava a passar, eu tinha que ter algum cuidado. E, portanto, acabei por escolher a casa, depois assinei, e depois ainda ele avança mais um bocadinho, e vou só dizer aqui mais duas ou três coisas. Uma delas, ele conta que no primeiro dia em que foi para receber o salário, e ele bate à porta, oh, então, como é que é o salário? Já são dia 6 ou lá o que é? Epá, e o gajo deram-lhe um cheque. E ele até diz, do Banco Espírito Santo, portanto vejam bem como aquilo está fresco na memória do Schmeichel. Foi salgado, foi salgado. Eu olhei para aquilo e disse, cheque? Mas eu já vos dei os meus dados do Banco em Inglaterra, onde está lá a minha conta para fazer a transferência bancária. Epá, não, isto aqui tens que pegar o cheque e desconto, e vai depositar o cheque, não tentes logo levantar, mete o cheque no banco, depois o dinheiro aparece, aquelas coisas, não é? Que depois alguém lá o estudo de conta desbloqueável. E ele só diz assim, pá, eu vou-vos dizer, comigo nunca houve problema, o dinheiro foi sempre pago todos os meses, mas vou-vos dizer que havia jogadores de Sporting que chegaram a ter mais de 12 meses de salário em atraso, e não eram só um, havia vários jogadores. Pá, depois ele conta mais histórias sobre Portugal, ele tem um enorme respeito pelo Sporting, devo-vos já dizer, ele obviamente assume que foi um erro ter vindo para o Sporting, no sentido em que ele nunca devia ter saído do Manchester United, ele hoje percebe isso, que devia ter continuado, porque é efetivamente o clube, ele depois sai, depois quando regressa à Inglaterra nunca mais foi a mesma coisa, nem a mesma ida ao City, claro. E Newcastle e outras coisas, não foi Newcastle, pô, agora estou aqui, e já me recordo o Aston Villa, e nem isso lhe correu bem, mas ele recorda muito bem a passagem no Sporting, tem um enorme apreço pelo Paulinho, não é o que veio de Barcelos e que foi agora para o Sporting, é o Paulinho, uma figura que ele recorda muito e absolutamente tem lá umas palavras muito elogiosas sobre o Paulinho, e também tem uma referência quando fala no capítulo do Casper, do filho, que quando estava cá em Portugal esteve no Estoril, fala um bocadinho da formação do Estoril e da importância que teve a formação do Estoril na vida do filho, exato, é o Aston Villa, bem parecia que estava, era o Aston Villa, não era o Newcastle, depois o Aston Villa, e fala também um bocadinho sobre isso, mas de uma forma geral, ele fala bem do Sporting, de cumprir o objetivo, fala também muito bem do Augusto Inácio, e ele fala, enquanto treinador, obviamente a grande referência dele é o Alex Ferguson, como o grande treinador, porque cá, obviamente, por tudo aquilo que ele aprendeu, e desta semana o Manchester ainda ontem soltou mais um fabuloso vídeo de 10 minutos do Ronaldo e um roteiro fantástico, está disponível na aplicação ou no YouTube, o Ferguson e o Ronaldo no sofá a falar em 10 minutos sobre aquilo é brutal, mas fala também sobre o Augusto Inácio e sobre a sua capacidade e sua forma de treinar, que era um bocadinho já diferente do que se fazia noutros treinadores, claro que ele fala depois muito dos treinadores dinamarqueses, pelo qual ele também... tem longas histórias, mas é um livro que eu recomendo a quem gostar de autobiografias e de biografias de jogadores, é muito bem, lê-se muito bem, eu no meu caso, alguém leu por mim para os meus ouvidos, mas eu recomendo porque o livro está muito bem construído e ele aborda uma série de assuntos, desde o pai, a importância do pai no tempo do comunismo e da parte do comunismo e porque ele tem relação com a Polónia, depois ainda para a Dinamarca, os filhos, enfim, aborda ali uma série de temas, faz isto introspeção e tem um capítulo dedicado à arte de defender e aquilo que ele o que é que ele entende que são os dois tipos de guarda-redes, os reativos e os proativos, e o que é que ele encaixa e porque é que ele acha que o De Gea não é o treinador que encaixa tão bem no Manchester atualmente e porque é que ele preferia outro. Pá, há ali e como é que se defende, É, eu acho que vale a pena o livro ler, aproveitem, porque eu acho que e hoje que temos aqui o André, portanto acho que vale a pena e... Hoje é muita cultura. Leiam, além do livro do André, que se não gostarem de ler de futebol, leiam de qualquer coisa, mas leiam, exato. Mas de futebol, hoje em dia, fruto também do que temos lá fora, hoje em dia há muito para ler, há muita coisa para ler, ainda bem que o André está a escrever em Portugal, porque realmente faz falta... em Portugal, quem escreva mais do que aquilo que o André também já referiu, porque muita gente escreve umas coisinhas ali, umas coisas históricas ali, uns factos. Claro que o Rui Miguel Tobar, por exemplo, ainda este ano já falamos disso, também já li um livro sobre, ele escreveu a biografia com o Aurélio Pereira, uma biografia em vivo, que também é bom, às vezes só escrevem as biografias... Está ali na estante. Mas já o li, já falei aqui sobre ele, mas há muito pouco... Pouco, porque eu percebo, porque não dá dinheiro e as pessoas também têm que viver, mas olha, façam como o André, se têm vontade de escrever, olha, escrevam, porque nós estamos cá para ler. Exatamente. Se calhar um dia destes também o Sporting 160 vai escrever qualquer coisa. Olha! Já temos isso na gaveta aí guardadinha. Vamos ver. São surpresas. Bem, ainda antes de ir agradecer aqui ao André, eu vou aproveitar para deixar a minha nota final. Antes de mais nada, como muita gente sabe, eu nunca tinha ido a Barcelos a ver um jogo de futebol. Deixar aqui um obrigada à malta da Taberna do Simões, porque receberam-nos muitíssimo bem, aturaram-nos uma tarde inteira. Portanto, foram 6 horas de viagem até lá, daqui até lá, mas cheguei inteira, diverti-me, comi muito bem, mas eu lamento não conseguir recordar-me do nome dos dois rapazes, até porque acho que eles não me disseram o nome, pelo menos eu não me recordo. Pois eu é que sou o velho, pois eu é que sou o fundo Amarante com Lamega e Vila Real. Eu tenho desculpa porque era de noite e eles estavam na rua. Tu tens menos metade da minha idade, quase. Pronto, mas estava eu a dizer... Eu só não percebi como é que demoras daqui a Barcelos 6 horas. Pois, explicar na Estrada Nacional. Fiz algumas paragens. Algumas paragens. É que Lisboa a Barcelos 6 horas. Foi abastecimento. Foi para abastecimento. Mas, só para explicar então, houve dois rapazes que nos deram os parabéns pelo Sporting 160. Eu sei que eles vivem lá fora, não me recordo qual era o país. Eu sei deles, quem foram os nomes. Foi o Francisco Sanha e o Frederico Varandas. o outro eu sei que era do Dubai, salvo erro. Portanto, agradecer aqui, obviamente, a simpatia e agora sim a terminar com a indicação de que 25€ para sofrer daquela maneira, para passar aquela bancada completamente que ou seja, eu não me mexia e a Betty é uma das pessoas que esteve comigo a grande parte do jogo, numa fase inicial ninguém se mexia naquela bancada. Portanto, só para terem uma ideia, acho que venderam bilhetes a mais para a bancada que era. Mas agora sim, e vamos terminar aqui o programa. Não sem antes agradecer ao André a presença. Não se esqueçam, comprem o livro do André, está disponível na edição. Falta a nota final do André. E a nota final do André? A seguir vai a nota final do André. Sabes que eu sou muito apressado. Reativo. Está disponível na Empório neste momento. A partir do ano que vem, vai estar disponível também em todas as outras editoras. Portanto, se tiverem aqui também alguma dúvida onde podem adquirir o livro, como adquirir o livro, podem nos perguntar a nós. Nós temos aqui todo o gosto a esclarecer-vos e obviamente vai ser um ano incrível. Aproveitar também para pedir ao André agora sim a nota final. E quem é que eu falo de futebol ou que falo do livro? Do que tu quiseres. Então, eu diria do livro, acho que se calhar do livro. Tá, acho, bem, que okay. Mal, acho que é capaz nota de ser final. Melhor. Quero muito que deem uma oportunidade ao livro, que leiam e que principalmente as pessoas que não entendem este nosso amor, que dêem uma oportunidade para perceberem que isto é uma coisa maravilhosa. Independentemente da cor, da nossa cor, independentemente do nosso clube, é maravilhoso estarmos apaixonados por um clube de futebol. E eu espero que esse meu livro consiga explicar muito bem este sentimento. É o que eu quero. Isso é que interessa. Já agora, ó Mariana, aproveitem, já que é Natal e não sabem o que dar a alguém, olha, deem o livro do André. E desejar a todos, faltava-me essa nota final, desejar a todos um bom Natal para vocês e obviamente, mas nós ainda vamos falando e falar aqui, o meu filho quer e vir e não é o último programa do ano, não se esqueçam, na próxima segunda-feira vamos ter cá o Miguel Garcia e ainda vamos pedir aí uma coisa no Twitter que o João ou a Mariana, já não lembro qual deles é que teve a ideia, foi João, vamos pedir aí uma coisa para a malta também, se quiser ajudar, para nós passarmos no programa, mas não se esqueçam. Nós temos tido aqui convidados de luxo, não têm faltado nestes últimos... Acho que terminamos da melhor forma o ano. Temos tido aqui, tivemos cá o Paulo Alves, o Miguel Maia, tivemos agora o André Silva, vamos ter o Miguel Garcia. Não faltam temas para todos os gostos e feitios de quem gosta, obviamente. Há sempre um lado mais relacionado com o Sporting, 95% do que nós falamos aqui é relacionado ao Sporting, mas já cá tivemos pessoas do Benfica, já cá tivemos do Porto, já cá tivemos árbitros, agora tivemos o André Silva, que escreveu o seu primeiro romance, e olha, que apareçam mais André Silvas, para não só para fazer golos, porque há um André Silva que faz muitos golos, mas não é, mas que apareça outro para escrever mais livros, e obviamente desejar muitas felicidades ao André, que corra muito bem o livro, o lançamento do livro, e também desejar umas boas festas a todos aqueles que nos têm acompanhado ao longo deste ano, e ainda vamos regressar na próxima segunda-feira para o último, e ainda vamos fazer Patreons na próxima quarta e depois na outra quarta, e enquanto há futebol nós também cá estaremos, e agradecer a todos que nos têm acompanhado neste ano, mais um ano grandioso do Sporting 160. Enquanto há futebol e não só. Obviamente dar o programa aqui como terminado, agradecer a todos a vossa presença, quer em direto, quer depois então todos aqueles que nos vão ouvir ao longo desta semana. Recordar que próxima segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021, temos cá o Herói de Alkmaar, vai ser um programa incrível. Aproveitar, obviamente, para agradecer novamente ao André, assim é que é, a presença no programa de hoje. Desejar-vos então a todos umas boas festas. Não se esqueçam, para a semana estamos cá, temos cá o Herói de Alkmaar e contamos com todos vocês. Uma boa semana, viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Obrigado. Bom Natal. É, Sportingistas, vamos lá!